que passa, vai, vai. Hoje eu acordei com indecisão, um alerta pro meu coração. Um oi vai virar tchau, um sim vai virar não. Bora, bora, vai. Cansei, cansei, já basta tudo que eu passei. Parei, parei. Quem sabe canta, vai. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor, some. Nem me chame pelo nome. Só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor, some. Nem me chame pelo nome. Bora, John, meu guitarrista estourado. Chora não que passa, vai. Se é Moisés Santana ao vivo. Hoje eu acordei com indecisão, um alerta pro meu coração. Um oi vai virar tchau, um sim vai virar não. Quem errar não vai ter meu perdão. Cansei, cansei, já basta tudo que eu passei. Parei, parei. Canta aí, vai, vai. E só me chame de amor se for pra me amar. Só me chame de bebê se for pra me cuidar. Mas se for pra brincar, faz um favor, some. Nem me chame pelo nome. Só me chame de amor se for pra me amar. E aí? Mas se for pra brincar, faz um favor, some. Nem me chame.